Obrigada, Mari, Mari, desceu 060. Mari, desceu 060. Está organizado, gol 1606. 1606, complete aproximação, torre 1862. 1186, gol 1606. O objeto 6746 dispara 2000 pés, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2000, autorizado final ILS da 106746. Autoriza para o direto do estado. Boa noite, gol 1606. Boa noite, gol 1606. Plano zero, tem o pouso autorizado, vento de 80 graus com 10 nós. 80 com 10, atrasado o pouso, gol 1606. Salvador, boa noite, Webjet 509, formação Charlie Cruz 170 para 190 na Flor de Amazônia. Controle Salvador, Webjet 509, boa noite, formação Charlie 170 para 190. Web 5809, boa noite, acione a identificação, autorizada a chegada Amanda, seu 070. Controle, muito boa noite, tá 3226. 3226, boa noite, acione a identificação, autorizada a chegada Mari, de seu 080. Na Mari para o 080, 3226. Gol 1805 Recife, 126, decimal 85. Boa noite. Para 3226, reduz 2309. 930, 3226. 54, ao liberar a direita, 121 nesse ponto. Direita 129, gol 606, boa noite. Portão 6, na escuta. 606? Tá no 62, né? Debatido, tá. Tá, que pousou o outro gol 606, vai taxar aqui portão 5, ok? Só não estranha a instrução aí, não. Ah, afirmativo, não tem, tá. Gol no 606, pousou, levou, táxi autorizado. Alfa, até antes da Juliette, chame para ingressar no pátio 1. Alfa, até antes da Juliette, reporta para ingresso no pátio 1, gol 606. É, Portugal, 024, pulo do táxi, vai a April 1 and Juliet. And enjoy taxi Alfa, contact tower 118, decimal 6, Canadian 101, have a nice trip. Epsilon 1, then Juliet, then Alpha. Tower 186, QNH 1011, Portugal 025. 4.000 pés, o QNH 019. 4.000 pés, 1.0 no 1, Web 509. Autoriza 1.700 para o 1746. Tem referências? Total. Autorizado. Graças. Brazilian 4.582, Vector 2, intercept localized course, turn left heading 200. Turn left heading 200 to 582. Azul 4062, retorno para o sequenciamento, esquerda 010, limite ao localizador. Esquerda para o 010, limitado em lote 4062. 4062 é autorizado 050. Desce até o 050, 4062. Então 3226, desce ao nível 060. 060, 3226. Point. Pull back on pulling point, Portugal 024. No meio, observa a saída do 330, ingressará a próxima esquerda, Juliette 05, portão. Observando 30, Juliette 05, bom, 606. 3250 mais? Tá autorizado. 509. A Juliette 6746, complete aproximação, torre no 8612. Completaremos, 18612, boa noite, 6746. So red, clear line up and take off runway 10, we'll have a traffic 7 miles to threshold 10. Clear line up and take off immediately, wind is 080 degrees, 061, Air Portugal 024. Clear line up and take off runway 10, Portugal 024. 6746 da Webjet na escuta, Torre. Torre Salvador, afirmo. 6746, tráfego avistado, continua aproximação, é bus 330 da Air Portugal, ingressando para a decolagem imediata, o altinho também 1011, 80 com meia, aguarde pista livre, o Webjet. Webjet 6746, sente, baixou, travou, visual. Muito obrigado. Objet 5809 para interceptar o localizador, direita 140. Direita 140 para interceptar o localizador, Web 5809, está cruzando 060 para 4000. Passando 080 para o 060, tá 3280. 26, desça ao 050, salta os vetores, esquerda 020, limite ao localizador. 5000, esquerda 020, o limite ao lock, tá 3280. Web 5809, interceptou o localizador. 10509, reduza 1.709, desça 2.000 pés, hoje a gente permanece no 09. Reduzindo 2.000 pés no 01 no Web 519. Azul 4062, reduza 1.909, desça para 3.000 pés, hoje a gente no 09. Já reduzindo azul 4062. Brazilian Force 252 to localize a course, turn left heading 150. Turn left heading 150 to 582. Sábado, boa noite, após call 0 to 4. Portugal 0 to 4, radar contact, Club 4 level 370. Sound level 370, Portugal 0 to 4. Azul 4062, informa que, corrigindo, está autorizado a interceptar a localizadora, proa 090. Livre localizadora, Azul 4062. Meio Webjet, no solo 01, direita 729. 29, boa noite, bom dia. Bom dia, bom descanso. Bom trabalho, irmão. 186.6. 186.6, thank you very much. Have a good day. Azul 4062, dessa 2010, do que é negar no 09. 2000 no 09, Azul 4062. Salvador, 3170, Centro da Delta. 3170, acione a identificação, autorizada a chegada Mário, desceu 080. Mário, desceu 080, Tan 3170. Tan 3226, desce para 3000 pés, QNH 1019. 3000, QNH 1011, 3226. 6. Sim, Maria, VPE para uma nova volta. Edito. Objeto 5809, reduz para aproximação, chame a torre, 1862. Reduzindo, torre 1862, boa noite, web 5809. Azul 4062, apresente para o Aduna. Está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Ah, acabou de interceptar a localização da 4062. Sente. Azul 4178, está seu vetor, curva esquerda para o 015, limite ao localizador. Esquerda 015, limitado lock, 4178. 4178, desça para 4000 pés, o QNH 1091, reduz 2109. Ok, para 4000 com 1011, reduzindo velocidade, azul 4178. Para o localizador, direita 070. Direita 070, 3226. São 3170, desceu nível de voo 050. 050, tá 3170. Desce para 2000 pés, o QNH permanece no 09. 2000, tá 3226. Bola tocou a pista agora. Caso não obtenha autorização para o pouso, reporte na DA iniciando a aproximação perdida. Vai reportar na DA Web 509. Two, five, eight, two, legal, zero, six, leaving via Echo. Okay, leaving via Echo, 2582. Okay, maintain this frequency and call me on taxiway Delta initially. Okay, remain on this frequency, call you back when from Foxtrot 2582. 5809, pista livre, 70 com 8, pouso autorizado, check time. Baixar travado e me pouso na 1-0, vai para 519. Chance do possível era tu zipar. Stand by. Tu have a sequence on final runway 10. In order to proceed your taxi to April 6, taxi via Alpha and call me on hold point runway 10. Okay, via Alpha to the holding point, runway 10 to 582. 178 para o localizador, curve à direita para 070, desça 2000 pés, ajuste na 09, reporte localizador. Confirmando, proa 015. Agora 080. 080 para 2000, azul 4178. Objeto 5809, no solo 07, libera direita 1219. Libera direita 1219, obrigado, bom trabalho. Nada, tenha um bom descanso. Igualmente a todos. 12685, meu posto, que eu viro do fó. Vai. Avistando, azul 4062. 4062, complete, aproximação, torre 1862. 6612. Em frente, via Alfa, primeira esquerda via Kilo para o Pax 3, atentando o sinalizador. Em frente, via Alfa, primeira esquerda Kilo, visualizando o sinalizador, Jet 5809, obrigado. Livre o pouso para baixar travado 4062. Brazilian Force 2582, maintain holding point. We have a traffic on short final. You will be clear after this traffic landing, okay? Okay, after landing the traffic on final, we maintain the holding point only 10-2582. Complete aproximação, tô indo no 862. 4178. 4178, complete, aproximação, aguarde para chamar a torre. Se escuta, 4178. Brazilian Force 2582, the track on short final, Embraer 17190 by Azul Company. Taxi via Charlie and runway use, expedite the taxi to April 6, okay? Okay, after this track on final, short final, we taxi via the runway 10 to the April number 6 to 2582 expedite. Torre, muito bom dia, o TAN 3226, passando em Jacinha, baixado para baixo. Bom dia, 3226, centro do tráfego, continua a aproximação, o tráfego avistado. Altímetro 1011, o vento 80 com 10, aguarde, pista livre. Aguardando, 3226. Azul 4062, no solo azul no zero, liberar à direita, 121 no décimo 9. Direita no 219, 4062. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Doutor, boa noite, azul 4178. Boa noite, 4178, o tráfego avistado, número 2 para o pouso, reporte 4 milhas para a cabeceira, checado trem, 1011, 80 com 8. Chama lá a quarta milha, azul 4178. Running 10 now, Air Force, Roger, good morning. Thank you for the protection. Santri, 3226, checa o trem, 80 graus, 19, pista 10, voos autorizados. O TAN 3226, baixado, travado e sem livre pouso. 4062, solo. Ah, 4062, já escuta, solo. O seu pátio, estacionamento é o pátio 3, ingressará a próxima esquerda via aquilo, atentando ao sinalizador. Bom dia. Próxima esquerda via aquilo, em direção ao pátio 3, azul 4062. Três, dois, dois, meia, no solo aos 13, libera a direita, 121 no décimo 9. 3296. Baixou e travou, passou externo, azul 4178. Pátio, pistolo zero livre, 70 graus, 10, 9, 1011, pouso autorizado, azul. Tive pouso na 10, azul 4178. Pátio 1, portão número 11. Alfa GDS, pátio 1 para o portão 11, tá? 3226. Complete aproximação, torre no 8, meia dúzia. 2 meia dúzia, obrigado. Torre Salvador, boa noite, Santo 3170, tá embaixo da casa. 3170, boa noite, avistado, número 2 Paposo, tráfego PSR em Berda Azul, cruzando a cabeceira, aguarde liberação, altímetro 1011, o vento é de 70 com 8. Aguarda, o TAN 3170. Pega a meia dúzia. Eu estou com o Airbus tentando passar a cauda, já ingressando no pátio, à sua direita, 5 tráfego liberar, retaguarda, está livre puxando 6 e chame táxi. Ok, aguardando, está na cauda, após a passagem, a gente inicia o meia dúzia, reporta o táxi. Solo, Zuno 6, ao liberar a direita, 121, décima 9. 219, liberar a direita, 4, 1, 7, 8. Atriz 170, pista 10 liberada, o vento de 70 graus, 8 nós. Checado o trem, pouso autorizado, 3170. Checado, livre pouso na 10, o TAN 3170. Esquerda, via Índia, para pole position do pátio 1. Alfa, última esquerda, Índia, para pole position 4, 178. Solo 18, libera direito, 121, décima 9. 119, obrigado, tá 3170. Salvador, tá 3170, boa noite. Boa noite, 3170, pouso e voo, táxi via Alfa, mantendo posição antes da Juliette, seu portão é o 7, temos um 37 da Gol para liberar o pátio, será autorizado na sequência até o 7. Alfa, mantém a Juliette, aguarda a liberação, está 3170. Patrão 78 da Azul, da presente segunda esquerda, Índia até a 01. Índia, segunda esquerda, Índia 4, 1, 7, 8.